ZYK 520 AM, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYD 960, 31 metros, 9.615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17.815 kHz. Rádio Cultura de São Paulo. Emissora da Fundação Padre Anchieta. Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Caixa Postal 11.544. CEP 050-36900, São Paulo. E-mail falecom@radiocultura.am.br. Cultura AM de São Paulo, 1200 kHz. Música brasileira. 8:02 pela Cultura AM. Gramofone. Olá, boa noite para você. É o nosso gramofone pela nossa Cultura AM de São Paulo, com a boa música dos anos 20, 30, 40, início dos anos 50. E o pedido dos nossos amigos ouvintes pelo telefone 2182-3081. Recebi uma carta ontem e daqui a pouquinho eu vou falar o nome da pessoa que mandou uma carta bem legal pra gente. É legal a gente falar sobre essa. Daqui a pouquinho eu vou falar. Eu sei que mora no bairro da Moca. E para avisar que recebi a carta. Bom, nós vamos atender os pedidos e daqui a pouquinho eu vou passar o telefone, que é o 2182-3081, para você também participar do nosso programa, querendo escrever, né? Daqui a pouquinho eu vou ver se eu passo direitinho o endereço também. É sempre bom a gente receber uma cartinha, né? Muito legal. Bom, são 8:03. Vamos iniciar o nosso programa ouvindo o pedido do Hector Fabri, que mora no centro da cidade de São Paulo. Ele pediu o Carlos Galhardo, Devolve. Vamos ouvir. Mandaste as velhas cartas comovidas que na febre do amor te enviei. Mandaste o que ficou de duas vidas, um romance e uma dor que eu provei. Mandaste tudo, porém devolve toda a tranquilidade, toda a felicidade que eu te dei e te perdi. Cidade que eu te dei e que perdi. Devolve todos os sonhos loucos que eu construí aos poucos e te ofereci. Devolve, eu peço por favor, aquele imenso amor que nos teus braços esqueci. Devolve, que eu te devolvo ainda esta saudade infinda que eu tenho de ti. Iniciando o nosso gramofone pela Cultura M, nós ouvimos o pedido do Hector Fabri, que mora no centro da cidade de São Paulo. Carlos Galhardo, cantor de Mário Lago, Devolve. Vamos ouvir mais Carlos Galhardo. O pedido agora é do Miguel Evaristo, que mora na Vila Maria e pediu Vela Branca no Mar. Depois, tem o pedido do Miguel Fernandes, que mora no bairro da Moca e pediu com Orlando Silva Por Quanto Tempo Ainda. E para o Nelson do Nascimento, da cidade de São Caetano do Sul, Gilberto Alves vai cantar Santa Terezinha. Vamos ouvir então? Vamos lá. do teu olhar, como uma espuma flutuar. A vela branca do amor, do amor. E a correnteza da ilusão, e afastando a embarcação, do abrolho perdido da dor. Pois nos meus, a luz dos olhos teus. Ah, se eu amasse assim, o mar pra mim era um jardim. No negro mar do teu olhar, a vela branca do amor. Quanto tempo ainda esperarei por ti pelos carinhos teus, por tudo que me vem bailando, tecendo os sonhos meus, talvez só por viver a sombra da ilusão, envolto no silêncio frio, direi por quanto tempo ainda esperarei. Animais que com fé aos que sofrem do mal de amor. Há no teu corpo gelado a perfídia do teu encanto. Nunca terás a teus pés a ventura da minha dor. Os meus joelhos dobrados um dia e em pranto há de implorar o amor. Viver a sombra da ilusão, envolto no silêncio frio, direi por quanto tempo ainda esperarei teu amor. bem pequenina, entre as irmãs virtuosas, toda manhã Terezinha vinha colher belas rosas, ia na igreja rezar, ajoelhado ante a cruz, e as rosas de punha no altar, consagrada ao divino menino Jesus. Terezinha então ergueu no coração o altar, florido pela prece, tão sincera, ardente, prece, fervorosa, como a linda rosa, da santinha ao olhar, não mais se desviou da cruz, e todo o seu amor até morrer foi sempre, sempre de Jesus. Canta das rosas, meiga infantil, da proteção ao meu Brasil. Rosa Senhora, Virgem Maria, dias de paz e alegria, honra e glória, o esplendor da vitória. Para o Nelson do Nascimento, da cidade de São Caetano do Sul, Gilberto Alves cantou de Antenógeno e Silva, Santa Terezinha. Para o Miguel Fernandes, do bairro da Moca, Orlando Silva cantou de Gilberto de Carvalho, Por Quanto Tempo Ainda. E para o Miguel Evaristo, da Vila Maria, Carlos Galhardo cantou de José Maria de Abreu e Oswaldo Santiago, Vela Branca no Mar. Agora são 8 horas e 15 minutos. Gramofone pela Cultura AM. Vamos prosseguindo com o nosso gramofone, lembrando que daqui a pouquinho eu vou passar aquele número de telefone, que é apenas um número, mas são várias linhas, e você pode ligar tranquila, pode ligar tranquilo, porque dificilmente o telefone vai estar ocupado. É um sistema que a Cultura implantou para que vocês, quando resolvessem ligar para a gente, tivesse facilidade, não encontrasse o telefone ocupado. E para a gente é uma alegria muito grande ter a participação de vocês na nossa programação. As suas ligações são muito importantes para a gente. Eu quero só registrar aqui a carta do senhor Armando Soares Campos, tem 83 anos, mora na Moca, mandou uma carta legal para a gente aqui, falando do programa. Um abraço, viu, senhor Armando? Muito obrigado. O senhor Armando escreveu para a rua Vladimir Herzog, Vladimir com W, Herzog com H e G mudo no final, rua Vladimir Herzog, número 75, Água Branca, o CEP é 050-36-900. É só colocar o programa gramofone e tudo bem, né? Para qualquer programa aqui da Rádio Cultura que você quiser escrever, é só colocar o nome do programa e enviar a carta para a rua Vladimir Herzog, 75, Água Branca. O CEP é mais complicado, né? 050-36-900. Tá bom? Eu acho que deu para anotar, né? Depois, se não, a gente repete. Bom, vamos continuar atendendo aos nossos amigos ouvintes. O Luiz Sebastião da Silva, que mora na cidade de Osasco, e o Oswaldo Moreno Santos, que mora na cidade de Jundiaí, pediram Carmen Miranda, Deixa Esse Povo Falar. Depois nós vamos ouvir o pedido da Maria Paixão, que mora no bairro da Moca, e pediu Risadinha, Meu Primeiro Amor. E depois tem o pedido da Maria Aparecida Dias, que mora no centro aqui da capital de São Paulo, e pediu com Emininha Borba, Vizinho dos 57. Vamos ouvir. Deixando o resto ligado, bala, bala, bala, bala, bala, cubá. Vamos sambar, cai no bandão, deixa que povo fala, esquite, esquite, bala, cubá. Vamos sambar, cai no bandão, deixa. mostra sem medo que espero no teu nariz. E entra no samba, oi, rasgado, mas no fandango ninguém sabe quem é fanteiro. Fala balão, fala no mar, vamos sambar. Cai no fandango e deixa esse povo falar. Fala balão, fala balão, fala no mar, vamos sambar. Cai no fandango, deixa esse povo falar. Meu primo. minha rua no 59, eu vivia alegre sem pensar na vida. E o meu vizinho do 57 debruçou no muro e me chamou querida. Deu-me um galho de uma trepadeira, um traseiro, uma roseira pra plantar no meu jardim. Depois pegando minha mão nervosa, encostou no coração e jurou gostar de mim. E a trepadeira que eu plantei cresceu, tomou conta da varanda, carregando-se de flores. E eu também, que não pensava em nada, só lembrando meu vizinho, carreguei de amores. Mas veio um dia pro 55, uma jovem chique e um abismo em flor. E o meu vizinho do 57 foi falar com ela e jurou-lhe amor. Deu-lhe também um galho da roseira e a mesma trepadeira pra plantar no seu jardim. E eu chorando no 59, compreendi que meu vizinho não gostava mais de mim. E a trepadeira que eu plantei murchou e morreu desiludida com a ilusão de quem promete. E eu também senti morrer no peito o amor do meu vizinho do 57. Veio um dia pro 55, uma jovem chique e um abismo em flor. E o meu vizinho do 57 foi falar com ela e jurou-lhe amor. Deu-lhe também um galho da roseira e a mesma trepadeira pra plantar no seu jardim. E eu chorando no 59, compreendi que meu vizinho não gostava mais de mim. E a trepadeira que eu plantei murchou, que morreu desiludida com a ilusão de quem promete. E eu também senti morrer no peito o amor do meu vizinho do 57. Nós ouvimos o pedido da Maria Aparecida Dias, que mora no centro da cidade de São Paulo. Emelinha Borba cantou de René Bittencourt, vizinho do 57. Para Maria Paixão, do bairro da Moca, Risadinha cantou de J. Piedade, Gomes e Silva, meu primeiro amor. E para o Luiz Sebastião da Silva, da cidade de Osasco, e para o Oswaldo Moreno Santos, da cidade de Jundiaí, Carmen Miranda cantou de Arlindo Marques e Roberto Roberti, deixa esse povo falar. Agora são 8 horas e 27 minutos. Eu vou fazer o seguinte: eu vou para aquele intervalo reservado aos partidos políticos e daqui a pouquinho a gente volta com mais pedidos no nosso gramofone. É rapidinho. Não saiam daí, hein? Eu volto já. Tudo na vida é questão de credibilidade. Quando se faz um negócio, quando se ama e também quando se faz política. É isso que falta aos nossos políticos. É difícil para quem ainda não me conhece acreditar que dá para mudar esse cenário. Mas vale a pena. Você pode acreditar no imposto único. Ele vai mudar sua vida para melhor. Tenha fé no poder do seu voto. Bivar, presidente. Brasil AM. Música e informação sobre fatos, personagens e discos da música popular brasileira. Brasil AM. Domingo em 2 horários, às 9 da manhã e às 6 da tarde, aqui na Rádio Cultura. Toda música e uma entrevista exclusiva com Lucina. Ao menos diz que valeu. Eu gosto de música. Eu brinco que meu negócio não é MPB, não é nada. É MB. É música boa. Lucina. Tem dia que tu tá pra tango, tem dia que tu tá pra samba, tem dia que você tá pra rock and roll. São moods, né, que a gente tem na vida. Lucina no Toda Música, nesta quarta, 6 da tarde, aqui na Cultura M. Que valeu. Celulo, eu já gastei o meu sapato. O senhor é um ingrato, vim aqui pra reclamar. É, contrata muitos assessores, mas meu emprego eu não consigo encontrar. 2.000 assessores sem concurso. De que adianta ter dinheiro se o Lula não sabe gastar? Seu Lula, rodo todo esse país, paga imposto em cada esquina e vim aqui pra reclamar. É, você gastou com avião caro, mas a estrada é buraco pra danar. 150 milhões com avião de luxo. Que adianta ter dinheiro se o Lula não sabe gastar? Eleições 2006. Nestas eleições, você vai votar em 5 candidatos. Deputado federal, deputado estadual, senador, governador, presidente. No dia da votação, compareça à sua sessão eleitoral com o título de eleitor ou documento de identidade original com foto e apresente para o mesário. Carteira de motorista também vale. Para votar, digite o número do seu candidato. Confira sua escolha e, se estiver certo, tecle confirma. Se não estiver certo, aperte a tecla, corrige e repita a operação. A urna eletrônica garante uma eleição rápida e segura, mas nada substitui a sua consciência na hora de decidir o seu voto. Pense e vote. O Brasil é tão bom quanto o seu voto. O Brasil está nas suas mãos. Vota Brasil. É preciso votar. Justiça Eleitoral. Gramofone pela Cultura AM. 8:30, já estamos de volta com o nosso gramofone. Vamos ouvir agora o pedido da Silvia Pereira, que mora no bairro de Guaianazes, e também do Rubens, que mora na Vila dos Remédios. Eles pediram Orlando Silva, Balalaica. Depois tem o pedido do Désio Santos, que mora na Vila Formosa, e pediu com Francisco Alves, Fracasso. Depois, nós vamos ouvir o pedido da Rosa Castilho Sierra, que mora no bairro da Penha, e pediu com Odete Amaral e Ciro Monteiro, Sinhá, Senhor. Vamos lá. Oh. sem saudade o nosso amor. O nosso último beijo e último abraço, porque só me ficou da história triste desse amor, a história dolorosa de um fracasso, fracasso por te querer assim como fiz. Por não saber fazer-te feliz, fracasso por te amar como a nenhuma outra vez, chorar o que já chorei, fracasso eu sei, fracasso por compreender. Porque já sei que não esquecerei. Fracasso, fracasso, fracasso, fracasso afinal. Por te querer tanto bem e me fazer tanto final, por te querer tanto bem e me fazer tanto mal. Minha. De agarrar você nas cadeiras. Senhor, o que, linha, é pra gente sambar. Samba dessa maneira, tem paciência, tem dó, não tenho vergonha, senhor. Ter vergonha é roubar e não poder carregar da casca cadeira, senhor. Tá pedindo coisa demais pra senhor fazer. Senhor, não faz, nosso senhor vai me castigar. Se nosso senhor te visse batendo as chinelas no chão, talvez não resistisse à tentação. Senhor, o que é, senhor? Tu não tá regulando, tá? Tá maluco, tá? Não. Variando. Pois é, sinha. Você que faz eu não me controlar. Tem feitiço nos olhos, tem mandinga no olhar das cadeiras, sinha. Tenha dó, meu senhor. Tu me faz confessar que é tão gostoso pecar. Sinha, bem que eu já estou vendo em teus olhos o brilhar. do amor tá mesmo brilhando, é fina que tu tá querendo. Samba contigo, senhor, mexendo as cadeiras assim, até te escravizar pra mim. Senhor, bem que eu já tô vendo em teus olhos o brilhar do amor, tá mesmo brilhando, é fina que tu tá querendo. Samba contigo, senhor, mexendo as cadeiras assim, até te escravizar pra mim. Pra mim, só pra mim. Ai, que bom. Para Rosa Castilho Sierra, do bairro da Penha, Odete Amaral e Ciro Monteiro cantaram de Aloísio Silva Araújo, Sim, A, Senhor. Para Désio Santos, da Vila Formosa, Francisco Alves cantou de Mário Lago, Fracasso. E para Silvia Pereira, do bairro de Guaianazes. E para o Rubens, da Vila dos Remédios, Orlando Silva cantou de Jorge Morã e Armando Fernandes, Balalaica. 8:40, a gente está encerrando a parte dos pedidos musicais. Eu quero agradecer muito a todos os participantes de hoje, a todos que já participaram, a você que está nos ouvindo, a você que está aguardando a sua participação e a você que está nos ouvindo e ainda não participou, participe, ligue pra gente, vai ser sempre uma alegria muito grande poder ter você participando mais assim, ativamente do nosso programa, falar o seu nome aqui no nosso programa, falar o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu estado, tocar a sua música preferida dos anos 20, 30, 40, início dos anos 50. Olha só como é fácil, é só ligar de segunda a sexta-feira no horário das 9 da manhã às 6 da tarde, aí você fala o seu nome, pede a sua música, fala o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu estado, pronto, é o nome, não esqueçam de falar o nome e sobrenome, tá bom? Que é legal pra você saber que é você mesmo, né? Então, ou você mesma, então é só ligar pra gente, o telefone é 2182-3081, 2182-3081. Antes de encerrar o programa, eu vou repetir esse telefone, 2182-3081, e vou ficar aqui na torcida pela sua participação. Gramofone pela Cultura AM. 8:41 a seguir no gramofone, Manezinho Araújo. Seu coronel comprou um automóvel que todo dia sobe na ladeira do Miguel. Seu coronel comprou um automóvel que todo dia sobe na ladeira do Miguel. Tem um espelho que só a luz do dia pode sua família passear quando quiser. Se o carretel embolando para o chão, eu vou trabalhando caminhando, coronel. Seu doutorzinho comprou um carro pop, outra coisa mais melhor, garanto que ele não quer. Seu doutorzinho comprou um carro forte, outra coisa mais melhor, garanto que ele não quer. Quando ele chega, se dá nela pra usina, apertando na buzina, enche o carro de mulher. E o carreteiro embolando pelo chão, eu vou trabalhando, caminhando, coronel. Na usina chegou do caminhão que carrega da estação cana mole quase mel. Lá na usina chegou do caminhão que carrega da estação cana mole quase mel. Seu doutorzinho carrega a mulher do som e tá bancando no bisom e vendo o carro Chevrolet. E o carro em pé embolando pelo chão, eu vou trabalhando caminhando, coronel. Tolentino, minha chefe do mangá, deu a filha pra casar o filho do coronel. Seu Tolentino, minha chefe do mangá, deu a filha pra casar ao filho do coronel. E todo dia ele pega seu amor, arremexe no motor e ensinando a ser chofer. E o carité embolando pelo chão, eu vou trabalhando caminhando, coronel. Thank you. seja amigo do doutor que essas mulheres. Hoje pro diante vou largar o meu emprego por causa do chamego do doutor que essas mulheres. Esses passeios nesses carros no escuro, isso é negócio duro, só mesmo quem tem ané. E o carreté enrolando pro chão, já vê quem trabalha mais no caminhão do coronel. Tem um tom.

da Bahia. O seu vestido de rosa e seu tamanco bordado, de samba toda prosa, deixa a gente amargurado. O seu vestido de rosa e seu tamanco bordado, de samba toda prosa, deixa a gente amargurado. Oi, Maria. Quando você estava, eu me lembro da Bahia. Eu me lembro da Bahia. Maria, quando você estava, eu me lembro da Bahia. Eu me lembro da Bahia, terra de São Salvador. E recordo aquele dia que perdi o meu amor. Eu me lembro da Bahia, terra de São Salvador. E recordo aquele dia que perdi o meu amor. Eu me lembro da Bahia. Eu me lembro da Bahia. Oh, Maria, quando você samba, eu me lembro da Bahia. O seu vestido de rosa e seu tamanco bordado, samba toda prosa, deixa a gente amargurado. O seu vestido de rosa e seu tamanco bordado, samba toda prosa, deixa a gente amargurado. Você samba, eu me lembro da Bahia. Eu me lembro da Bahia. Oi, Maria, quando você samba, eu me lembro da Bahia. Nós ouvimos no gramofone Grupo X de Boca, Lembrando a Bahia, e Odete Amaral e Diabos do Céu de Leonel Azevedo e Jota Cascata, Não Pago Bonde, Noel Rosa e Marília Batista. Yeah. pega na saca, tira a jaca, leva a faca, chama a caca, sai da saca, ela ataca traição. E não brinca não, que ela hoje tá com cão. Seu Fortunato, olha o rato no sapato e o seu gato que é de fato foi pro mato do meu cão. E não brinca não, e vai ficar de pé no chão. Com sua farda, toda farda, bengalhada, na vanguarda, espingarda, vem um guarda no pipão. E não brinca não, ele tá cheio da razão. Dona Dalgisa, só me avisa, só me frisa, que a camisa não é lida, não precisa de botão. E não brinca não, e não tá paga a prestação. Eu bem dizia que eu sabia que a Maria fazia na sacristia, curtiria a sacristão. E não brinca não, e até o padre é gavião. Almirante Bango de Tangará, de Noel Rosa, não brinca não. Noel Rosa e Marília Batista cantaram de Noel Vadico, provei. Infelizmente nosso tempo acabou, mas amanhã tem o Gramofone Carnavalesco, logo após o professor Pasquale Cipronetto e o programa Nossa Língua Portuguesa. Um grande abraço a todos os participantes do programa de hoje e daqui a pouquinho a gente volta com mais pedidos agora para as músicas dos anos 50, 60, início dos anos 70 no Musicalidade. A gente volta já já. A Cultura AM apresentou Gramofone.